Señor, vos sabés, me haces un mal. Ana Matei 55, chame o centro Recife, seu conhecimento. O nome do decimal 354, o nome do decimal 1. 235, 6355, né? Canela 314, chama o centro Recife, frequência 1,85, alterna 1,5, decimal 45. Continua, se tiver condições, você pode abrir a pelo. Sim, está presente, afluando pelo 2719. Olivor, Tanco 778, 2000, saída pouca, chama na cabeça. Tanco 778, contato radar, saída para mim, 330, via toda a pouca. 330 na pouca, 3478. Zero, chame o centro Recife, frequência 2,585, alterna número 25, decimal 45. Recife, 2,585, alterna 25, 51 na 620, boa tarde. Boa tarde, está 31550, pronto. 31550, boa tarde, autorizado alinhar e decolar Y0. Vento 120 graus, 612 nós. A linha de decola do 0331. 2210, passa 180 para 150, já tem estação Sierra. Xalema 2210, você viu, chegada a bolão de 1, Xalema 2050, Xalema 0117. Esse dia até o 050, Xalema 2210. Chamar de eco, autorizado, o sinal é transportado. ficar mais baixo, pode ficar mais perto. Estabilizado no LSX, veio azul 2719. 2719, chame TR 118, decimal 95. 118195, Buenos Aires 2719. Chame 6290, vou direto do ano. Aguarde direto do ano, chame 6290. Chame 6290, desce para Para 4, meu pai, esquema HP, NS 6097. Ele tem moto, meu pai, chame 6290. Brasileira, 3155. 7111, boa tarde. Autorizado por Pistão 0, Ventura Papa Romeo, Oscar Mike Eco, estacionado para registrar essa 44. Oscar Mike Eco, autorizado, táxi, reposte na Oscar, vista na 097. Tocando Oscar, 097, na Lúcio, Oscar Mike Eco. Pode abaixar de até em posição 0, autorizado, melhor e manter. Boa tarde, vai ter um pouco de espera. Passei. 69, declara 50, chama o controle 190, decima 8. 308, boa tarde, no 169. Informe, eu acho que é Mike Eco, declara 50, tem condição de ir curva esquerda e se tal cruzando sobre o ponto médio da pista 0? Ah, fila X, cruzando a esquerda, então tem que tocar o cruzamento do ponto médio, acho que é mais quieto. Acho mais quieto, autorizado, no cruzamento do campo, curva pela esquerda, reporte o eixo da 1-0 livre. Vai estar na luz, 1-0 livre, acho que é mais quieto. Chilipone, 98, decimal, 95. 98, 95, 62. 98, 92, 82, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1169, vou ter aqui. Acredito, voando lento, 1169. Vai aguardar o chamado 62 ou no zero? Mike Eco, segue Litoral Norte, Corredor Forte, chama o controle, 1-2-0-2-9, eu vou. Seguindo... visual com a pista? Visual, Chanel, 62-0. Chanel 62-0, autorizado pouso. Pista na 0, vento na 3, 0 graus, 08 nós. Confere meu pouso? Ou confere meu vento? 13, 0 graus, 08 nós. Chanel 62-0. Tá bom, mas como é que é? Quando você encontra minha chamada de ingresso na terminal Aracaju? Então, 3367 autorizado. Alinhar e manter, chama zero. Alinhar e manter pra 3365. Antes desse lado, lá que autorizado de decolagem, pista na 0. Vento na 3, 0 graus, 1 na 1 nós. Iniciando, tá 3397. Salvador, boa tarde, tá 3190. Na 3190, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Ajuste na 0, 17, informa pista molhada. Na aproximação, tá 3190. É 9234-10, Canadão, 017. Contato 3969, chamo contra Recife, frequência 1-2-8-35 até 1-2-5-1. 2-8-3-5-5, Ono, boa tarde, 1-1-69. Thank you. 3617, chama o centro Recife, frequência no 28-35, alterna no 28-31. K3367, boa tarde. 1869, avança para 2010, autorizado final do seguimento LX2, depois estabilizado no localizador. 1869, forma de 4, entre o MC, levantando 500 pés, pela interdimensão de aproximação. Papai, meu termo agosto, fica atento ao plano de contigo, para passar tudo nas 3 minutos. Já estará atento, vai manter fazendo a exposição, que não serve até o corpo. boa tarde, o Gol 9169. 9169, boa tarde. Informe pista molhada, autorizado pouso. Pista na 0, vento na 30, 0 graus, 0, 9, nós. Autorizado pouso lá, vamos lá, boa noite, demais. Estou na 189, deixa para a medida de 050, que é a H, na 017. 50, 317, 98. 19, Solas, 12, libera direito, chame Solas, 12, ano de 19. Está livrando por aí já, retorna aí, mata o setor norte, 130 com a 1-0. Sinto com a luz, contato visual com o campo. Reportar a visual com o Neymar, encerra uma luz. Salvador, boa tarde, é o 8, é o 9016 da Santa, está cruzando 225. para 1970. Sama 0 1 6, eu vou fazer a chegada para o Norte 1, para o Mundo de 2060, Senegal 0 1 7. Terceiro dia, 1017, possibilidade de voar Duna. Foi fácil, 9016. Exato, obrigado. Terra no bolso, já enquanto na torre, tem frequência livre. Frequência livre, bom. Papá Romeu, até o Romeu Golfo. Até o Romeu Golfo, prossiga. Já visual com animais para pouso. Até o Romeu Golfo, pouso com risco, Neymar. Reposte no solo. Fotoração, até o Romeu. Gol 9189, autorizado da presença do Iracubina, deixa para 2006, aí chama 017, autorizado final e 17, seja porta estabilidade. Duna 2017, é passar estabilizado. Gol 9189. Romeo Wolf, confere só nos 18, frequência livre. Para Duna, gol 9-1-9. Bom, chegou 9-1-9, reporte estabilidade. Reportará. Tá, 9-0-9, cancelada as restrições de altitude, deixa para 3-1-6, aí chama 0-1-7. Canceladas as restrições 3.017. capitão de LS, visual, voo 9189. Voo 9189, complete sinal Sino Torre, 118 do sinal 95. 18, 95, até. Para 9096, visto para 2 no país, autorizado sinal LS, 76, reporte estabilizado. 2139, sinal, chama lei estabilizado. Boa tarde, voo 9189. A 2000 para Charlie, pessoal. Voo 9189, boa tarde, autorizado pouso. Pistão 1-0, vento no 4 de 0 graus, 09 nós. E como pistão molhada? 7, livre pouso na 10, molhado. 9189.